Como seria de esperar, isso é conhecido com máxima verossimilhança. Mas só porque ela é a única mais verossímil, não significa que outras árvores possíveis não sejam quase tão verossímeis quanto ela. Mais recentemente, sugeriu-se que, em vez de acreditar em uma única árvore mais verossímil, deveríamos examinar todas as árvores possíveis, porém dar proporcionalmente mais crédito às mais verossímeis. Essa abordagem, uma alternativa à máxima verossimilhança, é conhecida como filogenética bayesiana. Se muitas árvores verossímeis concordam em um ponto de ramificação específico, calculamos que ele tem grande probabilidade de estar correto. Obviamente, assim como na máxima verossimilhança, não podemos examinar todas as árvores possíveis, mas existem atalhos computacionais e eles funcionam muito bem. Nossa confiança na árvore que finalmente escolhermos dependerá da nossa certeza de que seus vários ramos estão corretos, e é comum assinalar medidas dessa confiança ao lado de cada ponto de ramificação. As probabilidades são automaticamente calculadas quando se usa o termo bayesiano, mas para outros métodos, como o da parcimônia ou da máxima verossimilhança, precisamos de medidas alternativas. Uma medida comumente usada é o método Bootstrap, que faz repetidas reamostragens de diferentes partes dos dados para ver quanta diferença isso faz para a árvore final. Em outras palavras, para saber quanto a árvore é vulnerável ao erro. Quanto maior o valor Bootstrap, mais confiável é o ponto de ramificação. Mas até os especialistas têm de se esforçar para interpretar exatamente o que um valor Bootstrap específico nos diz. Métodos semelhantes são o Jackknife e o Decay Index. Todos são medidas do quanto devemos acreditar em cada ponto de ramificação da árvore. Antes de deixarmos a literatura e retornarmos à biologia, na página anterior temos um esquema resumindo as relações evolutivas entre os primeiros 250 versos de 24 manuscritos de Chaucer. É um filograma, pois não só o padrão de ramificação, mas também o comprimento das linhas são informativos. Podemos interpretar imediatamente quais manuscritos são variantes secundárias de outro, quais são distantes e aberrantes. O filograma é desenraizado, não se compromete em indicar qual dos 24 manuscritos é mais próximo do original. Chegou a hora de voltar aos nossos gibões. Ao longo dos anos, muitos tentaram calcular os parentescos entre os gibões. A parcimônia sugeriu quatro grupos. O cladograma mostra de modo convincente que as espécies do gênero Hylobates agrupam-se juntas, assim como as do gênero Nomascus. Os dois grupos apresentam valores bootstrap razoavelmente elevados. Mas em vários lugares, a ordem de ramificação não está resolvida. Embora pareça que os Hylobates e os Bunopithecus formam um grupo, o valor bootstrap 63 não é convincente para quem tem prática em interpretar esses hieróglifos. Características morfológicas não bastam para decidir a árvore. Por essa razão, Christian Ross e Thomas Geisman, na Alemanha, recorreram à genética molecular e especificamente a uma seção do DNA mitocondrial chamado região de controle. Usando o DNA de seis gibões, eles decidiram as sequências, alinharam-nas letra a letra e as submeteram a análises neighbor join de parcimônia e de máxima verossimilhança. A máxima verossimilhança, que dos três métodos é o melhor para lidar com a tração de ramo longo, forneceu o resultado mais convincente. O leitor pode ver que ele decide as relações entre os quatro grupos. Os valores bootstrap foram suficientes para me convencer de que essa era a árvore a ser usada para a filogênese no início deste capítulo. Os gibões especiaram-se, ramificaram-se em espécies distintas em período relativamente recente. Mas conforme analisamos espécies de parentesco cada vez mais distante, separadas por ramos cada vez mais longos, até mesmo as refinadas técnicas da máxima verossimilhança e análise bayesiana deixam de nos ser úteis. Pode chegar a um ponto no qual uma proporção inaceitavelmente grande de semelhanças são coincidências. Nesses casos, diz-se que as diferenças de DNA estão saturadas. Nenhuma técnica elegante pode recuperar o sinal de ancestralidade, pois quaisquer vestígios de parentesco foram cobertos pelos estragos do tempo. O problema é especialmente agudo com diferenças de DNA neutro. A seleção natural forte faz os genes andarem na linha. Em casos extremos, importantes genes funcionais podem manter-se absolutamente idênticos por centenas de milhões de anos. Mas para um pseudogene que nunca fez coisa alguma, essas imensidões temporais são suficientes para conduzir a uma saturação irremediável. Em casos assim, precisamos de dados diferentes. A ideia mais promissora é usar as mudanças genômicas raras que já mencionei, mudanças que envolvem reorganização de DNA em vez de mudanças de uma só letra. Sendo mudanças raras, na verdade geralmente únicas, a semelhança coincidente é um problema muito menor. E uma vez encontradas, elas podem revelar notáveis parentescos, como aprenderemos quando ao nosso crescente bando de peregrinos vier juntar-se o hipopótamo. Ficaremos pasmos com a surpresa colossal que ele nos fará em seu conto. E agora uma importante reflexão adicional sobre as árvores evolutivas baseadas nas lições de O Conto de Eva e de O Conto de Neandertal. Poderíamos chamá-la de ascensão e queda da árvore de espécies do gibão. Normalmente, supomos que é possível traçar uma única árvore evolutiva para um conjunto de espécies. Mas O Conto de Eva nos diz que diferentes partes do DNA e, portanto, diferentes partes de um organismo podem ter árvores distintas. A meu ver, isso traz um problema inerente para a própria ideia de árvore de espécies. As espécies são complexos de DNA de muitas fontes distintas. Como vimos em O Conto de Eva e reiteramos em O Conto do Neandertal, cada gene ou mesmo cada letra do DNA segue seu próprio caminho através da história. Cada peça de DNA e cada aspecto do organismo pode ter uma árvore evolutiva distinta. Deparamos com um exemplo disso todos os dias, mas a familiaridade nos leva a não prestar atenção na mensagem. Um taxonomista marciano, a quem se mostrasse apenas a genitália de um macho humano, de uma fêmea humana e de um gibão macho, não hesitaria em classificar os dois machos como mais proximamente aparentados um com o outro do que com a fêmea. De fato, o gene que determina o sexo masculino, chamado SRY, nunca esteve em um corpo feminino, pelo menos desde muito antes da época em que divergimos dos gibões. Tradicionalmente, a fim de evitar classificações estapafúrdias, os morfologistas alegam que as características sexuais são um caso especial. Mas problemas idênticos surgem por toda parte. Já vimos isso no caso dos grupos ABO em O Conto de Eva. Meu gene para o grupo B mostra que sou parente mais próximo de um chimpanzé de um grupo B do que de um humano do grupo A. E não só os genes sexuais ou de grupo sanguíneo, mas todos os genes e características são suscetíveis a esse efeito sob certas circunstâncias. A maior das características moleculares e morfológicas mostra os chimpanzés como nossos parentes mais próximos. Mas uma minoria expressiva indica parentesco mais próximo com os gorilas ou sugere que os chimpanzés são parentes mais próximos dos gorilas e que ambos têm um parentesco igualmente próximo com os humanos. Não devemos nos surpreender com isso. Diferentes genes são herdados por rotas diferentes. A população ancestral de todas as três espécies há de ter sido diversa. Cada gene possui muitas linhagens diferentes. É perfeitamente possível que um gene em humanos e gorilas descenda de uma linhagem, enquanto nos chimpanzés ele descenda de outra mais remotamente aparentada. Basta que linhagens genéticas que divergiram há muito tempo perdurem através da divisão entre humanos e chimpanzés, de modo que os humanos possam descender de uma e os chimpanzés de outra. Asterisco. Quanto maior for o tempo das divisões entre espécies ou quanto menor o tamanho da população, mais linhagens ancestrais perdem-se pela deriva genética. Por isso, os taxonomistas ordeiros, que torcem para que as árvores de espécie coincidam com as árvores de genes, acharão mais fácil lidar com animais cujas divergências são bem espaçadas no tempo, coisa que não ocorre com os grandes primatas africanos. Mas sempre existem genes, como o SRY, para os quais linhagens separadas são sistematicamente mantidas pela seleção natural ao longo de períodos de tempos imensos. Fim da leitura de asterisco. Portanto, temos de admitir que uma única árvore não conta toda a história. Árvores de espécies podem ser construídas, mas devem ser consideradas um resumo simplificado de uma multidão de árvores de genes. Posso imaginar dois modos de interpretar uma árvore de espécies. O primeiro é o modo genealógico convencional. Uma espécie é o parente mais próximo de outra se, de todas as espécies consideradas, ela tem um ancestral genealógico mais recente em comum com esta. O segundo modo é, desconfio, o método do futuro. Uma árvore de espécies pode ser vista como a representação das relações entre uma maioria democrática do genoma. Ela representa o resultado de um voto majoritário entre árvores de gene. A ideia democrática, o voto genético, é minha preferida. Neste livro, todas as relações entre espécies devem ser interpretadas dessa maneira. Todas as árvores filogenéticas que apresento devem ser vistas nesse espírito de democracia genética, desde os parentescos entre grandes primatas até os parentescos entre animais, plantas, fungos e bactérias.